praia de alma minha, batem as ondas com os chugos que na sonrisa se erguem. Baixam nos choros, é rubindo e baixando, tal-se na cubo, sem grilha na frente, com o sol hermoso. Que não é nada vida, e a levícia e a tristura do vosso movimento, sou a dor do suspiro que leva o vento, e a levícia e a tristura do vosso movimento. Todo un suspiro que le movento. Na praia da minha, bate nas ondas com chugos, com a sorriso se erguem, não enchem os choros. Bate ondas na praia minha, batedeiro que queirades, que não é nada vida, e a delícia e a tristura no vosso movimento, sonhador um suspiro que levo vento. Suspiro que